tava tocando minha música lá na vila, caralho. Pode ver lá, os cara cantando a minha na vila. Som de maloca tocando a vela. Bolado no som, eu back pra torrar. Luz, câmera e ação, minha vida parece um filme. Sou personagem maluco, digno de super cine. Correndo atrás do juízo que eu não tenho. Progresso pros nossos e pra quem vem de onde eu venho. Negócios do gueto, progride é crescente o desempenho. No brilho de uma estrela na palma da mão. Quem cola eu vejo logo qual a intenção. No inferno tem vários que pagam de bom. Não pode ver lá, os cara cantando a minha na vila. Som de maloca tocando a vela. Bolado no som, eu back pra torrar. Fumaça, fume, passe. Beat bom, vilã encaixa. Beat boa, levo pra casa. Não sou Red Bull, mas te dou as. Te ensino beabá, vim babá. Larga esse bobão baroque. Eu te mostro o mundo melhor. Eu olho pra minha coroa. Eu sei que vencer é a única opção. Eu arranco sim de onde só tinha não. Se vim no respeito, eu te dou atenção. Só falo que prove tem. Tenho direção e pra falar real, quero falar de ninguém não. Oh, não. Cuido da própria vida, isso já dá mó trabalhão. Eu tenho o brilho de uma estrela na palma da mão. Quem cala, vejo logo qual a intenção. No inferno tem vários que pagam de bom. Pode ver lá, os cara cantando a minha na vila. Som de maloca tocando a vela. Bolado no som, eu back pra torrar. Fumaça, fume fácil. Beat bom, vilã encaixa. Beat boa, levo pra casa. Não sou Red Bull, mas te dou as. Então pode ver lá, os cara cantando a minha na vila. Som de maloca tocando a vela. Bolado no som, eu back pra torrar. Fumaça, fume fácil.